venceu, libertais da minha alma, gozo a divina calma de sua paz. Bem longe dos grilhões da eterna morte, bem junto à fonte que me satisfaz. Cristo venceu, meu coração se abre ao resplendor da soberana luz e claridade inunda minha vida e formosura veste minha cruz. Cristo venceu, a noite se fez dia, nova esperança nele eu encontrei, das armas da justiça revestido, pelejo agora a divina grei. Cristo venceu, temores mais não se vencida morte, abriu-se o denso véu.